Atendendo à ação penal proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais, na comarca de Itabira, a justiça condenou a 18 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, um servidor que fingiu candidatar-se a vereador para tirar 3 meses de licença remunerada. O fato aconteceu em 2012. O servidor foi condenado também ao pagamento de multa. Com base no artigo 44 do Código Penal e nos bons antecedentes do servidor, a Justiça de Itabira concedeu ao servidor o direito de recorrer em liberdade e substituiu a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. O servidor deverá, então, prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas, além de pagar 3 salários mínimos a uma entidade pública indicada pela vara de execução criminal. Deverá também pagar ao município de Itabira, corrigido e com juros, o valor recebido durante os 3 meses em que ficou licenciado. Conforme a sentença, a prestação de contas demonstra que não houve arrecadação de recursos, descrição de receitas estimadas, nem doações a candidatos, comitês financeiros e partidos políticos. A justiça argumenta ainda que não há também qualquer valor lançado nos campos receita e despesa, o que significa gasto nulo com a campanha eleitoral. Cabe recurso da decisão. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.